satisfação total. DBS a quadrilha. Assim que é. E aí, louco? Vamos chegar? Ah, assim que é. Demorou, mas cheguei do meu jeito. Aí cheguei em Carapicuí, Zona Oeste, DBS, sua lei. Em primeiro, respeito o cordão aqui daquele jeito. Gostei do som, gostei da ideia, então cheguei, mas do meu jeito. É na humilde, esse é o rap, vai dos loucos da Oeste. Vai na vai dos mano, corre atrás, ligeira o sete. Assim que é, estou ligeiro, os preto aqui não tem dinheiro. Mas tem família, tem amigo, tem saúde, está em si. Eu sei que o rap é minha vida, como o rap é sua vida. Hip hop, minha cultura, vai dos loucos, segue a rima. Eu no rap, é a solução, a salvação, aí ladrão. Se é o rap, é correria, então pra satisfação. Julgamento final eu sou, presente estou. Se liga aí, você já me conhece, não conhece, já ouviram falar de mim. Mister, sempre assim, vim dizer outra vez que o rap é forte sim. Quatro elementos, vixi, vários talentos. Break, grafite, MC, DJ, aí vai vendo. O meio de informação, comunicação. Hip hop é uma cultura, uma nova civilização. Um salve aos manos, lado a lado, mil anos. Longe do crime e drogas, quem é sabe do que estou falando. Se liga, mano, o rap cresce e fortalece. Cê tá ligado que a consciência prevalece. Nunca esquece, presente máfia JF. Venha nós, somos a voz de quem não tem a voz. Não estamos sós, munidos de ideias fortes. Quem pode, pode, e quem não pode se apavore. Conte com a sorte, mostre que também pode. Hip hop, política de grande porte. Se aprimore, absorva a dádiva. Chega de teoria, mano, parta pra prática. Olha um plano, revolução nos quatro cantos. Chega mais, vai, corra atrás. Através do rap conseguiremos obter a paz. Se inspire no hip hop, lição de vida. MCs, break, grafite, um DJ pra riscar. Confere, julgamento final tá no ar. Julgamento final tá no ar. Se inspire no hip hop, lição de vida. MCs, break, grafite, um DJ pra riscar. Confere, julgamento final tá no ar. Saudação a todos os irmãos, de norte a sul somos vários sangue bons. Favela Zona Oeste, aqui vim representar. Pirituba, Cipá, Biquinha é meu lugar. Tempos atrás, como profecia, estava por vir os defensores da periferia. Assim surgiu, rap invadiu, dominando os quatro cantos do país, Brasil. E a cada dia mais crescendo, se fortalecendo. Os manas minas vem curtindo o som do movimento. Hip hop daí desenvolve cultura e informação. E o rap explode, pisa, esmaga, devasta com a maldade. Pra tirar a pivetada das ruas do crack. Desvantagens pra quem ouve não gostar de curtir. Interpreta mal, discrimina sim, mas aí com fé iremos vencer. Barreira nenhuma mais pode nos deter. Dizem, rap bate forte como box. Concordo sim, então quem discorda é lock. Deixe-se levar na trilha sonora. Rap não é moda e pra provar chegou a hora. Esse sim é o som consciente que abre a mente e te acorda para sempre. Cê que desenvolve, desenvolve. Cê que desenvolve, desenvolve. Como epidemia facilmente contamina, envolve a todos, o vírus que dói dá o globo. Rap também é o som, escudo, defensor do povo. Se inspire no hip hop, lição de vida. MCs, break, grafite, um DJ pra riscar. Confere, julgamento final tá no ar. Julgamento final tá no ar. Se inspire no hip hop, lição de vida. MCs, break, grafite, um DJ pra riscar. Confere, julgamento final tá no ar. Deixa eu chegar, chegar também. Só vem que tem, quem curte rap enlouquece, eu sei. Saca só, se liga porque a rima é assim. Pense bem, hip hop é forte sim. Presente eu sei, Mr. B.A.T.T. DBS enfim, esperto no toque, não tem lock. Muda o clima, sente o peso da batida na fita. Só ideia forte, então confira. Entende, avante sempre em frente. Com rimas conscientes, consequentemente afeta a mente. Me apresento, eu sou o Guinho e sigo meu caminho. Não tô sozinho com os manos, concluo meu raciocínio. Tenho muito pra falar, citar. Rap foi o modo que encontrei de boa real no ar. Periferia, ó, nós nativa, maioria desfavorecida. Informação, revolução, sistema, ó, sem saída. Tipo assim, aos falsos MCs. Rap é fogo no estopim, não para por aqui, longe do fim. Bem mais forte do que antes. Hip hop, nova era, te afetando como câncer. Ainda tem mais, é como um imã te atrai. Vem comigo, é aquilo no rap. Somos discípulos, lembre-se disso. Os maloqueiros estão unidos, sem atrito. A profecia já diz isso, unidos prosseguimos. E eu persisto e digo, o rap é compromisso. O rap é compromisso. Daquele jeito que veio ficou. Esse é o som, é o máximo. Maloqueiro quando escuta se arrepia. Rap é o verdadeiro som da periferia. Se inspire no hip hop, lição de vida. MCs, break, grafite, um DJ pra riscar. Confere, julgamento final tá no ar. Hey.